aqui de Piripiri, essa aqui é lançamento. É lançamento, é lançamento, é lançamento, esse é o mais novo aquecimento. Piripiri, a suburbana, plataforma, liberdade, e a Ribeira, Itapuã, São Caetano, os bairros de Salvador. Tapa no vento, tapa no vento, tapa no vento, tapa no vento. Vai, Salvador! Galera de Salvador que tá na live do pai! Tapa no vento, tapa no vento. Outro sabor, outro sabor. Tapa no... Alô, John! O poeta, negão! André Cedrinhos, o round Ibi Coara.